Cadê a esfinge de pedra que ficava ali? Virou areia, virou areia. Cadê a floresta que o mar já avistou dali? Virou areia, virou areia. Cadê a mulher que esperava o pescador? Cadê o castelo onde um dia já dormiu um rei? Virou areia, virou areia. E um livro que o dedo de Deus deixou escrito a lei? Virou areia, virou areia. Cadê o sudário do Salvador? Virou areia, areia. A lua batendo no chão do terreiro, areia. O barro batido subindo no ar, sentado na beira da praia, areia. Fazendo com a mão um castelo no mar. E a onda que se ergueu e que passou, virou areia. Nasceu no mar e na terra se acabou, virou areia. Cadê a voz que encantava a multidão? Cadê o passado, o presente e a paixão? Virou areia, virou areia. Cadê a muralha do imperador? Virou areia, areia. A lua batendo no chão do terreiro, areia. O barro batido subindo no ar, areia. O menino sentado na beira da praia, areia. Fazendo com a mão um castelo no mar. E que passou, areia. Nasceu no mar e na terra se acabou, areia.